A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início mais um programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Continuamos a receber novos alunos no Clube de Rádio. Hoje vamos contar já com o Ricardo Neves, que inicia hoje a sua rubrica Licenciaturas. Ou seja, ele vai traçar aqui o percurso de como escolher a melhor licenciatura adequada ao seu perfil quando chegar a vez de chegar ao ensino superior, que é, para alguns, é já no próximo ano, não é? No caso dele é só daqui a quase 3 anos. E também temos um novo elemento, o Martim Sousa, que inaugura a rubrica Álbuns de Rock, porque ele tem um gosto especial pela música dos anos 60 e 70 do século XX e, portanto, temos aqui uma estreia que é uma absoluta novidade. Ao longo do programa vamos ouvir a boa música, esta dos anos 60 e 70, de um álbum que o Martim já vem aí sugerir, mas também, neste caso, da Maria Pedro, porque o nosso Tiago está doente e impossibilitado de vir hoje aos estúdios e daqui lhe desejamos as melhoras. Então, eu hoje sugiro Tempestade, que é uma música de Pedro de Brunhosa e de Carolina dos Joantes, dois grandes artistas da música portuguesa contemporânea. Foi uma música feita durante a pandemia, nos tempos de quarentena, e, portanto, passa-nos uma mensagem de esperança. Aliás, esta música até começa com uma frase que é: não estamos só na tempestade, ainda há luz neste mar alto, que passa exatamente essa mensagem de esperança e que não é por estarmos a viver tempos menos bons que não há aquela luz ao fundo do túnel. Depois venho falar de uma música não portuguesa, mas na nossa língua, no português do Brasil, de uma das maiores sambistas e um dos maiores ícones da música popular brasileira, a Bete Carvalho, e a música é Saco de Feijão. Referir só aqui que a Bete Carvalho, ela marcou muito a música brasileira, a música popular brasileira do século XX, no final do século XX, e depois marcou sobretudo o século XXI, tendo morrido há relativamente pouco tempo, em 2019. Ela teve ligada aos maiores nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Dona Ivone Lara, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, tantos outros nomes que são uma referência na música popular brasileira. Saco de Feijão é, como todas as outras músicas de Bete Carvalho, uma música que passa uma mensagem muito importante, que tem significado, para além de ser linda, não é? Isto para quem gosta de música brasileira e aprecia o estilo. Mas Saco de Feijão é uma música que retrata uma fase da economia menos boa do Brasil, e retrata, portanto, a inflação vivida no país nos anos 70 do século XX. Ela, na sua música, até tem uma frase que diz: no tempo dos reis e do vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Este trecho de música retrata, de facto, a inflação galopante que se vivia no Brasil nesta altura, e o facto de uma artista se dedicar a temas de ordem tão importante revela muito sobre a sua qualidade, e Bete Carvalho sempre fez isso nas suas canções. Bem, Maria, com esta informação tão exaustiva, eu não sei se tu não vais retirar a rubrica do Tiago. Acho eu que sim. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda anjos de verdade vão sozinhos no asfalto, semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa, conta-me histórias de Coimbra. foste montanha a vida inteira, como a distância me incendeia, meu pai. Não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro. No futuro, ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Não estamos sós nesta tormenta. Ainda há festa na varanda, uma canção que a noite inventa. Chega das vozes de outra banda, alguém que toca uma guitarra. Há quem se agarra enquanto dança, meu amor. Vamos estar juntos na balança. Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade, meu amor. Não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro, ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Cem ponto dois, Oliveira do Hospital. E ficamos agora com a sugestão de cinema do Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Dune, realizado por Denis Villeneuve. É do género de drama, ação e ficção científica. Nesta viagem mítica e emocional, o filme conta a história de Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso com um grande destino para além da sua compreensão, que tem de viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e do seu povo. Quando forças malévolas entram em conflito para obter uma quantidade exclusiva do recurso mais precioso do planeta, uma substância capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade, apenas os que conquistam os seus medos conseguirão sobreviver. Denis Villeneuve, realizador de O Primeiro Encontro e Blade Runner 2049, nomeado para um Oscar, é o realizador de Dune, que apresenta a adaptação para o grande ecrã do best-seller homónimo de Frank Herbert. Sugestão mais pessoal de quem já viu o filme, eu acho que o filme tem uma ótima fotografia, focou muito nos grandes planos, no pormenor, no detalhe, principalmente no que toca quando vemos figuras de diferentes dimensões. O filme consegue demonstrar isso de uma maneira bastante credível. Em termos de efeitos especiais, também está muito bom, e é um filme que consegue ser bom para um não amante de ficção científica. Ou seja, é um filme que não é preciso ser um grande apreciador de ficção científica para gostar. Estes são os pontos fortes. Um ponto negativo é que o filme só tem a primeira parte e a segunda parte ainda não está para vir. Conclusão, pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. E com esta análise, pronto, está aguçado o apetite para uma ida até ao cinema. Rádio Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com uma sugestão de livros com a Matilde Gouveia. Hoje trago um livro da escritora moçambicana Paulina Xiziane, que foi distinguida com o Prémio Camões deste ano. Foi uma decisão unânime do júri, revelou o comunicado do Ministério da Cultura. A autora foi também reconhecida pela importância que dedica aos problemas da mulher moçambicana e africana. A autora está traduzida em muitos países. O Prémio Camões existe desde 1988, por vontade dos governos de Portugal e do Brasil. Hoje sugiro a sua obra, O Alegre Canto da Perdiz. Delfina é uma mulher bonita, cito, uma mulher negra daquelas que os brancos gostam. A história desta Delfina, dos contrastes, dos conflitos, das confusões e contradições, é uma história de uma mulher africana, a história da apocalíptica perda do sonho. Esta mulher debate-se entre escolher o caminho do sofrimento e o amor que sente por José dos Montes e eliminar a sua raça para ganhar a liberdade, procurando o homem branco que lhe dá o alimento e o conforto que deseja. Mas o que é o amor para esta mulher negra? Na terra onde as mulheres se casam por emenda na adolescência. O problema arrasta-se ao longo do livro, aparentemente sem solução. Viver em dois mundos é mesmo que viver em dois corpos. Não se pode. Tu és negra, jamais serás branca. Mesmo assim, a mulher negra procura um filho mulato para aliviar o negro da sua pele, como quem alivia as roupas de luto. O sufoco das palavras, outrora silenciadas, a valentia e a frontalidade gritam alto nos romances de Paulina Xiziano. Neste diálogo consigo própria, a conhecida escritora moçambicana mistura imaginação, fantástico, misticismo, um retrato poderoso e peculiar da sociedade das mulheres africanas. Boas leituras! Ora, aqui está uma boa sugestão para descobrirmos esta escritora moçambicana, que de certo é uma excelente escritora, porque foi galardoada com o Prémio Camões. Rádio Boa Nova. Espetacular! Muito bem, e agora ficamos com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez não com a Francisca Fernandes, mas com o João Mário. Mudanças climáticas dobram a ocorrência de desastres naturais, diz a ONU. As mudanças climáticas quase dobram a ocorrência de desastres naturais nos últimos 20 anos. Os líderes mundiais fracassam na tentativa de evitar que a Terra se torne um inferno inabitável para milhões de pessoas. Alertou a semana passada um relatório das Nações Unidas. Segundo a agência, as últimas duas décadas viram o número de desastres causados pelo clima extremo quase duplicar, de 3.656 entre 1980 e 1999 para 6.681 no período recente. Somos obstinadamente destrutivos. Essa é a única conclusão que podemos chegar, afirma a representante especial do Secretariado-Geral da ONU para a redução de risco. Desastres. Enquanto faltam no planeta as ações de combate às mudanças climáticas e outras ameaças, o aumento das tempestades é responsável por 4 quintos do total de desastres entre 2000 e 2019. Foram registados também aumentos significativos na ocorrência de secas, incêndios florestais e ondas de calor. O relatório destaca que o calor extremo se torna cada vez mais mortal. Outros desastres de grande impacto são os terremotos e tsunamis. A agência da ONU culpa os líderes mundiais não apenas pela falta de ação política para travar o aquecimento global, mas também por fracassar no combate à pandemia de Covid-19. É fundamental que as Nações Unidas industrializadas reduzem as emissões de gases que causam o aquecimento global, sob a pena de todos estarmos em risco. Pois, de facto, todos estamos em risco. Mais um alerta da ONU. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com política e com a Maria Pedro. Antes de passar à minha notícia principal, queria só fazer uma breve nota que, na semana passada, no dia 19 de outubro, a nova equipa política de Oliveira tomou posse. E, embora as coisas não tenham mudado muito, porque continua a ser maioritariamente socialista, é uma nova equipa, temos mais membros do PSD e pronto, agora é esperar para ver quais são os projetos e como é que vão ser aplicados. Agora vamos então à minha notícia principal, que não tem a ver com Portugal, mas acho que deve servir de exemplo ao país para nós não deixarmos que isto aconteça também em Portugal, que também tem um longo caminho para percorrer nesta temática. Então, foi público há poucos dias que a educação sexual na Polónia parece voltar a assumir os cânones tradicionais. O governo polaco quer restringir a educação sexual, bem como a defesa pública das minorias. Aliás, o ministro da Educação diz que tornar as escolas mais decentes passa por não permitir menções a géneros biológicos. Afirma ainda ser um perigo para as meninas ter uma carreira antes de ter um filho, alegando que elas foram chamadas por Deus. Note-se só neste discurso os passos atrás que estão a ser dados na história da humanidade, na história das conquistas das mulheres. É inadmissível que em pleno século XXI, um regime que é aparentemente democrático tenha este discurso ultraconservador. Por mais chocante que tudo isto possa ser, estas ideias até parecem estar a ser bem aceites, não obstante todas as numerosas manifestações que têm ocorrido, mas está a ser bem aceito, obviamente, pelos conservadores e respectivas associações, nomeadamente pela Igreja, que vê isto de bom grado. Estas pessoas continuam presas a um discurso extremamente ortodoxo, que está totalmente desatualizado dos nossos tempos. Há até associações a proporem a proibição, mas que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, a proibição de reuniões públicas e manifestações que defendam temáticas ligadas a géneros não biológicos. O que temos aqui é um desrespeito total pelos direitos humanos. Não faz sentido nenhum impedirem que as pessoas se manifestem e lutem pelos seus direitos, sobretudo quando a comunidade LGBTQ+, porque é disto que se trata, estava a dar uns passos nas suas conquistas. A Polónia está a andar para trás e não deve ser exemplo para ninguém. Portanto, não é nada democrático que isto aconteça, nem aceitável num sistema que é, à partida, democrático, é uma república. E, portanto, as liberdades do indivíduo estão a ser totalmente desprezadas e esquecidas. No ano passado, o governo polaco também já tinha chocado o país com a proibição do aborto. Aliás, esta nova polémica vem também no seguimento disso. A lei da proibição do aborto já foi, aliás, a debate no Tribunal Constitucional, pela onda de revolta que gerou em grande parte da sociedade. Aliás, o governo polaco quer que o aborto seja proibido em qualquer circunstância, mesmo que o feto esteja em vias de morrer ou isso possa causar, de facto, várias controvérsias para a mulher. Portanto, a Polónia neste momento está a ser invadida por uma ideologia ultraconservadora, apoiada sobretudo pela Igreja e pelos setores conservadores que parece que estão a voltar à sua praia e a voltar a ver as suas ideias defendidas pelo governo. E isto para Portugal não pode nem deve ser um exemplo, porque, vamos, Portugal também tem um longo caminho para percorrer. No sentido do respeito da comunidade LGBTQ+, e no respeito dos direitos do indivíduo. E, portanto, também numa altura em que se avizinha uma crise política em Portugal, será fácil, se calhar, surgirem, como eu já disse aqui várias vezes, as forças radicais que defendam isto e tragam isto para Portugal. Portanto, é necessária uma educação exatamente oposta à que a Polónia está a fazer, porque o que a Polónia quer fazer é dizer nas escolas aos jovens que sexos não biológicos, que não pode haver relações entre mulher e mulher, ou homem e homem, ou não pode haver mais do que ser mulher ou do que ser homem. Portanto, Portugal tem de olhar para isto como um exemplo, isto tem de ser uma chamada de atenção para Portugal, e tem de, lá está, orientar o nosso programa educativo e instruir as pessoas para respeitarem ao máximo as liberdades do indivíduo e todos nós, independentemente das nossas opções, porque há espaço para todos se houver respeito igual por todos. Muito bem, Maria, é isso. Num tempo em que se avizinha uma crise política e eventualmente eleições antecipadas, não faltarão também ideologias deste género, e é bom ver onde é que elas já estão a levar os países que já estão a caminhar para a extrema-direita, como a Polónia, e que legislação é que já está a resultar. Mesmo com as manifestações que nós vemos, que penso que ainda são a maioria dos polacos que está a tomar consciência disto e que se está a manifestar na rua, não sabemos até quando é que eles terão autorização para se manifestar nas ruas como têm feito até agora. Há que estar atento e há que, quando votamos, ter a consciência no que é que estamos a votar e o que é que queremos para o nosso futuro, como tu dizes, e bem. Boa Nova, irresistível. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. me sinto esgotado e cansado de penar. Meu Deus, sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? No tempo do Derrez e do Vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago em Bruninho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Agora é comigo, gente! Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. De que me serve? De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? No tempo do Derrez e do Vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. E agora, gente? Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que FM Boa Nova. Ficamos novamente com o João Mário Ferreira, desta vez com a sua rubrica Cultura Pop. Recentemente, a Sony Interactive Entertainment apresentou em estreia mundial o primeiro trailer do tão aguardado filme Uncharted, que depois de anos em produção, finalmente recebeu uma data de estreia. De acordo com The Hollywood Reporter, o filme será lançado no dia 18 de fevereiro de 2022 nos cinemas norte-americanos e depois da estreia nos cinemas, Uncharted irá para a Netflix. A direção do filme ficou encarregada a Ruben Fleischer, famoso por dirigir filmes como Venom, de 2018, Força Anticrime, de 2013 e Bem-vindo a Zombieland, de 2009. O filme será uma adaptação da famosa saga de videojogos exclusivos da PlayStation, que conta com a história do caçador de tesouros Nathan Drake, descendente do explorador Francis Drake, que inicia uma jornada em busca do tesouro na lendária cidade sul-americana de El Dorado, com seu mentor Victor Sullivan, enquanto enfrentam mercenários que estão atrás do mesmo tesouro. Uncharted não vai seguir diretamente os eventos de um dos jogos da trilogia, embora nós, fãs, podemos contar com algumas cenas icónicas e memoráveis, tal como a sequência no avião de carga vista no trailer, que é uma cena icónica de Uncharted 3, Drake's Deception. O protagonista, Nathan Drake, será interpretado pelo ator Tom Holland, famoso por fazer o papel de Homem-Aranha nos filmes da Marvel, e o personagem, Victor Sullivan, será interpretado por Mark Wahlberg, e o vilão do filme será interpretado por António Banderas. O filme de Uncharted passou por uma série de mudanças de data. As primeiras conversas sobre a produção começaram a surgir em 2009, e uma das primeiras datas anunciadas foi 30 de junho de 2017. O que, claro, não se chegou a concretizar. Mas será que este filme vai ser uma boa adaptação de jogo a filme? Será que é desta que teremos um filme realmente bom, realmente fiel ao jogo em que se baseia? Muito bem, cá estaremos para ver. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com um assunto completamente diferente. Vamos a uma visita com a Mafalda Correia. A 1 de novembro manda a tradição que se realizem as Feiras dos Santos. Estão espalhadas pelo norte e centro do país e são uma tradição muito antiga. Ancestralmente, tal como hoje, serviam para provar os vinhos novos e saborear os petiscos locais. Em algumas destas feiras vende-se tudo: o vestuário, as louças, o calçado, as tasquinhas, o gado bovino, caprino e ovino, os produtos do campo, as maquinarias agrícolas, os parques de diversões e uma infinidade de outros atrativos fazem as delícias da multidão. Aqui perto realizam-se duas: a Feira Travancinha, Conselho de Ceia, e a Feira do Barril de Alva, Arganil. São conhecidas por atraírem muita gente, comem-se febras e torresmos feitos em caçoilas. Mais a norte, em Serdal, Valença, é a última grande feira romaria do calendário anual do Noroeste Peninsular. Há mais de 260 anos, pelo menos, que a tradição se mantém atraindo portugueses e galegos. É o único lugar do mundo onde há pericos. Em meados de outono, os pericos amadurecem e são a delícia entre as frutas da época. Os pericos, semelhantes a uma pequena pera, são endógenos de Valença e têm no concelho, para além da sua origem, as maiores áreas de produção. A par dos pericos, as castanhas cruas ou cozidas, as nozes e os diospiros fazem as delícias de quem aprecia estes frutos. As noites são afamadas, com vinho novo, petiscos e concertinas. À corrida de garranos, na pista de corridas, os jinetes mostraram a beleza do nosso cavalo. Os emblemáticos cavalos garranos dão um colorido especial à Feira do Gado, que conta, ainda, com animais bovinos, caprinos e ovinos. A Feira dos Santos é uma feira romaria secular e um verdadeiro ponto de encontro galaico-miúdo que cativa, ano após ano, milhares de visitantes. A feira já aparece documentada em 1758 e é um ponto de confluência de povos e onde, por excelência, se senta a alma galaico-minhota. Rumando a norte ou ficando pela região, aproveita da melhor forma o fim de semana prolongado que se avizinha. Muito bem, Mafalda, excelente proposta para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. E passamos agora a um assunto muito mais sério, com as notícias e com a Beatriz Vaz Pato. Alexei Navalny foi este ano agraciado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. Este prémio foi instituído em 1985 pelo Parlamento Europeu como meio para homenagear pessoas ou organizações que dedicaram as suas vidas ou ações à defesa dos direitos humanos e à liberdade. O que fez então com que Navalny tivesse sido escolhido e o que é que este russo fez de tão importante para ter recebido esta distinção? Alexei Navalny nasceu nos arredores de Moscou em 1976 e é um advogado e carismático ativista que se destacou por organizar protestos anti-governo, concorrer a cargos públicos com a promessa de promover reformas anticorrupção e pelos seus vídeos, nos quais dirige críticas ferozes ao governo. Convém referir que a Rússia, país natal de Navalny, governada por Vladimir Putin, não é uma democracia, mas antes uma ditadura encapotada, onde não há lugar para a liberdade de expressão e muito menos lugar a ideias e forças de oposição que coloquem em causa o poder de seu presidente. Navalny é uma destas pessoas, que não se conforma com este regime e, por isso, nas eleições de 2018 candidatou-se, sendo o principal opositor de Vladimir Putin, que já se mantém no poder desde 1999. Contudo, o ativista foi logo proibido pelo Supremo Tribunal Russo de manter essa candidatura, pois este entendeu que o líder da oposição era legalmente incapaz, visto que se descobriu que em 2013 tinha sido condenado a 5 anos de prisão por supostamente se ter apropriado de fundos públicos, muito provavelmente uma acusação forjada pelo governo de Putin. Também em outubro desse ano, numa ação de campanha, organizou uma manifestação no dia do aniversário de Putin, em São Petersburgo, a segunda maior cidade russa. Esta ação terminou com a sua detenção durante 20 dias. Podemos ainda destacar um incidente mais recente que ocorreu a 20 de agosto de 2020, a tentativa de assassinato de Navalny por envenenamento. Tudo aconteceu quando, num voo para a Sibéria, o ativista adoeceu repentinamente, o que obrigou o avião a uma aterragem de emergência em Omsk, onde Navalny foi colocado em coma induzido e, 2 dias depois, levado para Berlim, onde se confirmou que o mesmo foi envenenado por uma substância chamada Novichok. A polémica deste incidente encontra-se no facto da substância utilizada para a tentativa de assassínio só poder ser fabricada em laboratórios avançados e por pessoal especializado. A questão é que esses laboratórios são, maioritariamente, propriedade de governos ou controlados por eles. Isto levou os apoiantes de Navalny a acreditar que o envenenamento foi, no final de contas, a autoria do governo russo. Após a sua recuperação e quando regressou ao seu país, Navalny foi novamente detido e encontra-se até hoje na prisão. Sem dúvida que Alexei Navalny é merecedor deste e de muitos mais prémios, pois só alguém com princípios tão nobres e de grande coragem arrisca voluntariamente a sua vida na esperança de libertar o seu país da tirania autoritária do seu líder. Agora, não posso deixar de referir também a certa hipocrisia que, na minha opinião, existe por detrás da entrega deste prémio e de outros semelhantes. Parece-me a mim que é uma espécie de prémio de consolo, já que a União Europeia não conseguiu a libertação de Navalny, mesmo apesar de ter aplicado pela primeira vez sanções pessoais contra a Rússia, que visavam uma lista de pessoas que estariam diretamente ligadas à detenção do advogado. Terão sido estes esforços suficientes? Certamente que não. Os interesses económicos dos Estados continuam a prevalecer sobre os direitos fundamentais das pessoas? Certamente que sim. se calhar aqui no Ocidente vamos desvalorizando e desculpando o que se vai passando lá pelo leste, pela Rússia, onde de facto não há democracia, e este indivíduo que agora foi, como tu dizes, se calhar hipocritamente galardoado com um prémio que se calhar mais importante era, por exemplo, tentar tirá-lo da prisão, que é injusta, não é? E que é mais uma demonstração do caráter obstinado e ditatorial do senhor Vladimir Putin. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Bem, agora vamos às estreias das rubricas. Temos aqui dois triantes. Um deles é o Ricardo Neves. Ricardo, parece que vamos escolher da melhor forma possível a licenciatura que vamos seguir no ensino superior, não é assim? Sim, eu nesta rubrica vou falar das mais variadas licenciaturas que existem em Portugal, nomeando algumas instituições com os seus respectivos cursos. As provas de ingresso, as suas fórmulas de cálculo, médias e saídas profissionais. Isso para poder informar e elucidar os alunos e futuros estudantes universitários. Para escolher as licenciaturas de que vou falar, fiz a escolha de uma letra aleatória. A letra de hoje é a letra L. Portanto, o curso de que vou falar é o curso de Línguas, Literaturas e Culturas. Este curso pretende desenvolver competências comunicativas em língua estrangeira e língua materna, incentivando o plurilinguismo. Permite também adquirir conhecimento das diferentes áreas em estudo, promover o conhecimento das culturas e literaturas que têm expressão nas línguas estudadas. Podes encontrar este curso em diferentes instituições, como na Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, na Universidade de Aveiro, na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade do Porto, Faculdade de Letras, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Escola de Ciências Humanas e Sociais, e na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Como provas de ingresso neste curso, encontras disciplinas como português, literatura portuguesa, alemão, espanhol, francês e inglês. É também de suma importância lembrar que cada instituição tem a sua fórmula de cálculo para a entrada na mesma, ou seja, cada instituição é que decide o peso da média do secundário e da prova de ingresso. No caso da Universidade do Algarve e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o peso da média de secundário é de 65% e o peso da prova de ingresso é de 35%. Na Universidade de Aveiro e na Universidade do Porto, o peso da média do secundário é de 60% e o peso da prova de ingresso é de 40%. Já na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Lisboa, o peso da média do secundário e da prova de ingresso é 50-50. As médias do último colocado da primeira fase deste curso situaram-se entre os 10,5, no caso da Universidade do Algarve, e os 16,8, na Universidade do Porto. Com este curso, podemos encontrar muitas saídas profissionais, tais como a lecionação de português e de línguas estrangeiras no ensino básico ou secundário, ou ainda profissões que exijam um bom domínio de língua portuguesa e de línguas estrangeiras, designadamente em instituições europeias, embaixadas e consulados, bem como empresas com relações internacionais, órgãos de comunicação social, turismo, etc. É muito importante lembrar que deves obter as informações do curso de uma forma mais pormenorizada, consultando os sites da dgs.gov.pt ou a inspiringfuture.pt. Muito bem, muito bem. Aqui temos um assunto que é muito pertinente para as vossas idades e para todos os alunos que nos ouvem, escolher o melhor curso adequado à sua personalidade, aos seus gostos, àquilo que querem fazer no futuro. 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, agora ficamos com outra estreia, com o Martim Sousa, que é Álbuns de Rock. É um jovem, muito jovem, mas que gosta particularmente da música do tempo em que nasceram os seus avós, creio. Anos 60 e 70, os longínquos anos 60 e 70 do século XX. Muito bem, Martins, vamos lá. Boa tarde, hoje venho apresentar o álbum Paranoid da banda Black Sabbath. Paranoid é o segundo álbum de estúdio da banda de heavy metal Black Sabbath, lançado em 1970 no Reino Unido. O álbum chegou ao topo das paradas musicais britânicas, tornou-se o mais vendido da banda e possui alguns dos seus maiores sucessos, como Iron Man, War Pigs e Paranoid. O disco é usualmente considerado um dos mais essenciais e influentes na história do heavy metal, sendo incluído na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Em 2017 foi eleito o melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista Rolling Stone. As letras foram escritas por Geezer Butler, exceto Fairies Wear Boots, foi escrita por Geezer Butler e Ozzy Osbourne. E as canções foram compostas pelos Black Sabbath, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward e Geezer Butler. O número das músicas pela ordem em que elas aparecem no álbum é número 1, War Pigs, número 2, Paranoid, número 3, Planet Caravan, número 4, Iron Man, número 5, Electric Funeral, número 6, End of Doom, número 7, Red Salad e número 8, Fairies Wear Boots. Este álbum teve a ajuda à colaboração de Tony Iommi na guitarra e na flauta, Geezer Butler no baixo, Ozzy Osbourne nos vocais, Bill Ward na bateria e na conga, e foi produzido por Roger Bain para Tony All Enterprises. Produtores técnicos foram Tony Allen e Brian Humphries. Foi gravado no Regent Sound e Island Studios. O design e a fotografia do álbum foram por Keith. Foi remasterizado por Ray Staff no Whitefield Street Studios. A fotografia adicional foi por Ross Alphen e Chris Walter. Este álbum recebeu um disco de ouro no Reino Unido, 4 vezes platina nos Estados Unidos e 1 vez platina no Canadá. Olha, uma excelente estreia, Martim, porque em primeiro lugar tens uma voz absolutamente radiofónica, uma voz excelente para a rádio. E depois, de facto, demonstras aí um saber deste, que não é, acho que não é muito comum entre jovens da vossa idade, álbuns que já foram editados há tantos anos, no tempo dos avós, literalmente, não é? Muito bem, portanto estamos aqui com um clube muito rico, como se percebe. Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora para as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Cursos EFA no AEOH. Os cursos de educação e formação de adultos estão prestes a iniciar. Temos cursos EFA tipo A, B e C. Ainda está a tempo de fazer a sua inscrição. Celebrou-se no passado dia 25 de outubro o Dia da Biblioteca Escolar. Este dia tem como objetivo destacar a importância das bibliotecas escolares na educação. assim como promover o gosto pela leitura. Outubro é o mês internacional das bibliotecas escolares, que desempenham um papel muito importante nas escolas e são um veículo de transmissão de conhecimento, não apenas através dos livros, mas também das atividades que aqui se desenvolvem. As atividades para este mês são promover sessões de leitura dos principais livros infantis portugueses, convidar os alunos a trocarem livros entre si, partilhando os livros que mais gostam de ler, apresentar filmes infantis que destaquem a importância da leitura, propor a cada aluno a escrita de um pequeno conto infantil, tendo como tema principal a leitura e as bibliotecas escolares, e selecionar poemas para leitura em sala de aula. Convidamos todos os alunos a associar-se a estas iniciativas e frequentarem assiduamente as bibliotecas do nosso agrupamento. Semana da Alimentação Saudável. Os nossos alunos dos cursos profissionais de Cozinha, Pastelaria e Restaurante-Bar proporcionaram um lanche saudável aos seus colegas do quarto ano, os quais agradeceram de forma efusiva o carinho. Também as crianças do Jardim de Infância de Alvoque das Várzeas celebraram o Dia da Alimentação, confeccionando a sua própria sopa com legumes saudáveis e oferecidos pelas famílias. Dizem que estava uma delícia. O mesmo fizeram as crianças do Jardim de Infância Valdo Ferreiro, que fizeram elas próprias as suas sandes com produtos saudáveis. Restaurante pedagógico do nosso agrupamento. Relembramos que o nosso restaurante, dinamizado pelos cursos profissionais, já abriu as suas portas ao público e com ementas temáticas para o almoço às quartas-feiras. Agora já pode planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone para 238-600-740 e faça a sua reserva. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa e Estevão Abreu. E hoje já teve aqui mais um menino, que provavelmente vai ser também membro do Clube de Rádio, o Mateus, que eventualmente estará aqui a estudar se vale a pena ficar neste clube e o que é que vai apresentar doravante. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova 100.2 FM.